GT de políticas digitais. Aquela efervescência toda de potencial de criativo e comunicacional, e software livre, produção multimídia, compartilhamento. E hoje em dia isso virou banal, de certa forma, com celular, com 3G, com YouTube, Facebook, não sei o quê, isso já, se a gente vai falar, isso já não é mais novidade. Então eu acho que vale aqui uma reflexão de qual que é a pauta hoje em dia, qual é a pauta dos movimentos que se juntaram naquele tempo, sabe, juntou o movimento de democratização do meio de comunicação, movimento de software livre, movimento de economia solidária, em vários movimentos se juntaram em torno de uma pauta que se chamou cultura digital, que tratava essas coisas todas, e que hoje não é a mesma coisa, né? E o que é hoje, né? Enfim, tem uma série de reflexões acumuladas. A gente tem essa banalização, por um lado, da publicação do conteúdo, do celular do mundo, tá, tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem escancarado uma coisa que durante muito tempo foi encarada como teoria da conspiração, que é, por exemplo, a questão do PRISM lá, da espionagem em massa, e todo mundo, todos os e-mails, todos os telefones, todo mundo sendo monitorado, o telefone da presidenta sendo monitorado. É, a gente tem o Facebook como um grande espaço de troca de informações, todo mundo, muitas pessoas associam a internet como Facebook, né? Facebook é a internet. Eu lembro do Cláudio contando isso na época do Orkut, que ele foi na comunidade lá, futebol de Várzea, né? E a galera tal, daí chegou com a molecada: "Ei, quem aqui usa internet?" Os três levantaram a mão. "Quem aqui usa Orkut?" Ah, todo mundo levantou a mão. Eu acho que esse mesmo fenômeno tem hoje no Facebook. Tem muita gente que associa Facebook é uma coisa, Facebook é a internet, né? Sai daí e tem umas portinhas de saída. Então a gente, por um lado, que essa coisa se banalizou, e está todo mundo publicando livremente, trocando informação, essa coisa de produção multimídia que antes era uma grande novidade, hoje em dia em qualquer celular você faz. Por outro lado, a gente está cada vez mais dentro dessas redes privadas, né? Dessas corporações. Aí você pega o Ministério da Cultura publicando uma foto de um índio, na Semana do Índio, no lançamento de uma exposição fotográfica, tem uma índia de seio fora, e o Facebook vai lá e corta, o Ministério explica: "Veja bem, é uma foto, um domínio público e tal", e fala: "Não". Ou seja, e aí tem toda uma discussão, tem lá os termos de uso, são claros, dizendo que é isso, mas é justamente uma confusão do que é espaço público, né? Você tem aquela metáfora do espaço público. Se a internet for um espaço público, o Facebook é como um restaurante ou um condomínio. É um espaço aberto ao público, mas é um espaço privado. Como é espaço aberto ao público, ele tem que seguir certas regras. Ele não pode discriminar, ele não pode ser racista, ele não pode, enfim, fazer uma porção de coisas, mas continua sendo um espaço privado. Enquanto, o que é o espaço público de fato na internet? Acho que essa talvez seja uma discussão interessante, uma coisa legitimamente pública, uma praça, onde ninguém tem que pedir permissão para ir lá e fazer uma festa. Tem que ser mais que a praça. Uma praça não pode ir pelado, mas você deveria poder ir pelado lá, então. Enfim, eu estou jogando provocações aqui no ar, até de forma meio bagunçada, porque eu não sabia que eu ia fazer isso. E aí a gente, especialmente no Ministério da Cultura, teve um momento de apagão, né? Quando saiu o filme, entrou na Yolanda, em Marta. Eu acho que eu estou num ambiente confortável aqui para dizer que a gente teve um grande retrocesso nessa coisa, não só nessa pauta, mas em todas as pautas da cultura. E a gente tem uma retomada agora. Só que aí o desafio é: essa retomada vai para onde? Qual que é o que a gente quer? Qual que é o horizonte? Quais são os desafios? Quais são as pautas que têm que ser defendidas? Quais são os caminhos, as propostas dessa mesma discussão que começou lá atrás e que teve um monte de avanços e que agora encontra-se menos mobilizado do que estava naquela época. Talvez até por uma certa confusão de agora, para onde a gente tem que ir. Vou deixar vocês falarem depois. E aí, uma proposta que a gente tem aqui é de escrever um documento, fazer uma agenda, atualizar uma agenda sobre o que, que é isso, quais são os espaços que a gente tem que ocupar, quais são as agendas que a gente tem que defender, para tocar isso para frente. Então, abro a roda aí para vocês. Só de maneira geral, eu não sei que vai ficar muito tempo, mas pensando no que você falou, né? Mesmo a cultura de política era acesso à rede, acesso à rede de comunicação, acesso ao meio de produção de usuários, de áudio. A gente chega nessa parte, você tem uma massificação disso. E também agora começa também a questão de, então, essa pauta do lugar, a questão da participação. O tipo que é participação usando os meios digitais? A gente pode ter muito. Pode criar a ilusão que ao você botar um like, você fica registrado nas datas, você vai estar participando. Então, a ideia de participação em políticas digitais, em política pública, não é simplesmente você mandar um e-mail, ou dar um like, ou guardar essas informações, mas como você, ou os governos conseguem criar essas informações, como os hábitos de participação, para que ele volta de novo para a sociedade de maneira permeável, e onde as centros de discussão sejam mais. Quem inventou a democracia, mas a ideia da democracia real. Então, como você faz esses ambientes águas, essas praças digitais, e você toma decisões de uma maneira mais coletiva, tentando tirar essa forma da participação, quando está em casa, você acha que está participando só de forma consumida e tal. Como, na verdade, o feedback, de novo, da participação da sociedade. Né? Aí sempre pensando nessas coisas, para quem é novo da pública do Mato Civil, também um modelo de participação, um jogo de média, analisa e tal. E é muito comum, às vezes, eu falo isso um pouco pelo Mapas, que a minha preocupação só é exatamente essa. Se ponto de vista do política pública, né, do governo, se você coloca uma ferramenta de gestão e cadastro, aí você não tem equipes, pessoas que analisem esses dados, chamam a sociedade para debater, uma biblioteca que ninguém visita. Então, você coloca ferramentas digitais de participação e depois você devolve isso para, de fato, se mudar a democracia, não criar simplesmente uma ferramenta para fora. Abrimos aqui uma inscrição, pessoas que cadastraram e tal, os dados, de fato, ninguém deu ali, ninguém deu ali. Mas aí a participação, pessoal, acho que é sempre importante lá, para a gente acontecer esse lugar, agora, ou meio que começar a se descarregar com esse depósito, né? Também sempre por exemplo, o sujeito está lá, né, acessando tudo, não necessariamente ele precisa, né, fornecer alguma ação de gostar, de comentar tudo, né, ele precisa estar nesse espaço. Aí, por exemplo, na questão de espaços democráticos, né, por exemplo, uma rede social, não necessariamente ele poderia estar cadastrado, né, para quem tivesse que participar. Aí seria tipo dar atenção a esses casos de vista, né, porque esse pessoal está aqui. É, que só tem isso onde quem ainda não tem acesso. A gente acha que o universal não é universal. E também comparar aqui entre, por exemplo, esse crescimento tecnológico de utilizar livro e PDF, né? Assim, há um discurso de. Assim, realmente, problematizar esse paradigma de que, por exemplo, os meios digitais estão executando, né, esses hábitos de leitura, propriamente com livro, né, e com papel. Não. Desculpa, eu pessoalmente o desserviço à leitura foi causada pela obrigatoriedade de ler livros que os professores fizeram com todos nós. Tem que ler, não sei o quê. Ninguém lê um livro chato. Eu sou meu livro chato, eu sou um idiota. Se você inchar, é a tua definição. Você acha chato e lê, você é um idiota. Essa é a minha posição. Então, na verdade, essa coisa do livro foi sepultada pelas políticas. O livro é o máximo. Então, nós não estamos falando de audiovisual aqui, em determinado momento. Eu, se tivesse poder, tivesse uma sala de aula, eu diria, cara, vamos ver o filme, apaga a luz e vê o filme e discute o filme. Em duas horas você resolveu um problema que o livro não resolve nunca. Então, eu, enfim, é porque essa questão do livro você já não, não, não, não, não, é só uma discussão, acho que é melhor gerar a panela. Só fazer mal, né? Mas eu te convenço também. Não, não, não, não, não. Eu tenho 3 mil livros na minha casa, eu sou contra livro, né? Eu sou contra quem destrói a ideia de que livro é uma coisa fundamental e necessária. Você vai falar isso para um moleque, você elimina a possibilidade dele ler algum dia. Nesse sentido, isso é outra. Também acho que isso é outra. Assim, só para fechar minha fala. Aí, por exemplo, a gente pode perceber, né, nessa discussão de política digital, que, por exemplo, as contribuições realmente fortes, né, para essa questão de conhecimento, de obter informação, porque, como até você propriamente tinha dito, esse audiovisual, né, você ver e sentir ao mesmo tempo, ele realmente é para você, né, com maior envolvimento, e aguça mais a. Escuta, você vê um filme chato, que dura 2 horas, depois você fala que achou chato em propriedade. Escuta, pode. A tua opinião pode ficar mais difícil. Eu queria falar, desculpa aí. Assim, eu acho, olhando para essa questão que o Léo está propondo, olhar para os horizontes, o que deveria ser aquilo que foi do digital, eu tenho uma observação a fazer. O digital, o fenômeno digital, é profundamente subversivo à lógica capitalista. Em essência, é essa a questão. Se as estruturas de poder entendessem o digital, eles teriam eliminado o digital na União. O digital fura a lógica capitalista. Ele, em tese, possibilita eliminar intermediários que não agregam valor. E eliminar intermediário que não agrega valor é profundamente subversivo. O capitalismo é feito de intermediário que não agrega valor, como é 5 vezes por 10. E etc, etc. Então, eu acho que ainda a única forma de avançar com essa questão digital para dentro de governo é hackeando. Nós temos que ser muito finos e, como todo mundo encontra o hacker, eu acho que isso aí é exatamente essa questão, entender aonde essas questões estão avançando e aonde que está sendo feita uma puta confusão dentro dos governos em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, você falou das praças. São Paulo acabou de fazer, equivocadamente, praças digitais na cidade inteira que não funcionam. Não funcionam com todas as razões do mundo. Mesmo que uma banda de merda, não abre nada e ninguém está usando isso. Isso não é um parque natural. Não basta botar a internet de graça nas praças. Não vai acontecer nada nas praças. A não ser que isso seja uma coisa inclusiva, essa é a minha opinião. Eu disse isso lá, fui chamado na reunião, fui vencido assim. Mas, e o prefeito continua dizendo, falando das praças digitais, como uma grande conquista, porque soa bem, porque é interessante. Eu acho que não tem que ter isso, eu acho que o governo devia fazer isso desse jeito, porque não basta isso. Tem que ser feito de um outro jeito. A minha tese é que tinha que estar ligado essa praça ou a um ponto de cultura, ou a uma biblioteca, ou alguém que fizesse o trabalho de transformar aquela praça numa ágora mesmo. E não é isso que está acontecendo. Eu acho que nós temos que ser muito. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é restabelecer um horizonte depois do apagão Ana Delora. O que tinha, o que existia no MIT antes de Ana Delora era um horizonte absolutamente fantástico, estabelecido pelo discurso maluco do Gil. E disse, eu sou hacker, como o ministro disse, coisas como estamos no governo imaginando não precisar de governo mais algum dia. Se um ministro dizer um negócio desse numa reunião internacional para a imprensa, outras coisas que ele disse, que era, ele dizia assim, uma cultura digital, do Ministério da Cultura tem um objetivo central. Aí ele dava uma pausa e dizia assim, que é perder o controle. Isso, dito por um ministro, era um horizonte extremamente interessante. E junto com esse horizonte, a gente montou uma equipe que levava a alfabetização multimídia audiovisual para isso em 2004, 2005. Só prestando a memória, não existia YouTube, não existia. Quando a gente começou com isso, não existia Google. Google era uma ferramenta de busca, mas nada, não era o Google que a gente começou. Nem Facebook, nem nada. Tinha Orkut. Estava começando. E no Brasil, se alguém dissesse naquela época que o Orkut ia sumir no Brasil, era impossível imaginar e acreditar nisso. Era a mesma coisa que o Facebook é hoje. Quer dizer, o Facebook pode desaparecer? Eu acho que pode. Eu também acho que está errado chamar o Facebook de rede social. A rede social são nós, as pessoas que entram em rede. O Facebook é uma ferramenta como outra qualquer. Então, eu acho que a gente tem que conceituar um pouco mais, discutir um pouco mais onde está o horizonte, o que nós estamos querendo. Eu acho, por exemplo, a Dilma percebeu o digital quando o telefone dela foi desbilhotado. Isso é sensacional. O Stolten criou a possibilidade do Marco Civil ser aprovado em toque de caixa por uma questão que não tinha nada a ver. A Dilma nem sabe direito o que é o Marco Civil, na minha opinião. E ela foi absolutamente casuístico o jeito que o Marco Civil foi aprovado, embora tenha feito um trabalho fantástico no sentido da construção dele, inclusive da construção de ferramentas de consulta pública, etc, etc, que foi feito não pela centralidade do governo, mas por uma junção que teve naquele momento entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Justiça, que algumas pessoas do Ministério da Cultura, algumas pessoas do Ministério da Justiça que viabilizaram essa possibilidade de avançar com políticas públicas através de consulta e tudo mais. Então, eu acho que antes de olhar para questões específicas do livro ou das praças, a gente tem que olhar para o horizonte e entender aonde que a gente hackeia o quê e aonde que se restabelece a unidade de pensamento hacker em torno de como avançar com ele dentro do governo. Tem gente espalhada, e eu ontem fiquei surpreso, tem mais gente do que eu imaginava nessa altura do campeonato, espalhada por aí pelos governos lá fora, querendo, perplexos com a reflexão de como e por onde podemos avançar com essa questão. Eu não tenho como pensar no digital sem pensar em profundas mudanças de paradigma de todas as questões. Então, isso é super simples, isso não é uma coisa que a maioria vai pensar de dia para noite. Então, nós temos que entender o que nos une. As pessoas que estão em governos e que estão fora dos governos, aonde que se materializa essa diretriz, digamos assim, essa bússola política, no sentido de entendermos o que precisamos fazer. Eu acho que se for feito um documento, tem que ser um documento conceitual, filosófico, político, de grande alcance, de uma visão ampla das possibilidades do século XXI como coisa diferente daquilo que o século XX está pensando, né? Nós temos House of Cunha, por um lado, e um outro horizonte possível. Então, eu acho que essa seria um pouco. Aliás, House of Cards é absolutamente inspirado pelo Cunha ou vice-versa. Posso dar uma questão aí? Eu acho. Fala mais alto, entendeu? Acho que toda essa reflexão é pertinente, mas embora esteja aqui tentando resgatar um panorama entre folha de Santana, um giro, Ana, Marta e o Papa Rodrigo, que vai ser a pessoa que vai ser a questão do grupo. Eu acho que é um debate sobre políticas digitais, ele não tem como começar sem a gente falar das manifestações de 2013 e das manifestações de 2015. Eu acho que entender o ambiente digital e o que significa hoje isso na esfera social, política e democrática passa necessariamente por fazer uma interpretação material do que se tornou a internet num espaço de disputa política da sociedade. E essa disputa política hoje ela se dá de uma maneira tão multilateral, tão facetada, que ela permite diversas interpretações. A gente está olhando hoje para um cenário onde a gente está falando muito do digital e a gente veio uma discussão de falar dessa transição do analógico para o digital, mas o meio hoje talvez não seja nem mais importante. Quer dizer, a gente tem uma discussão muito grande ainda sobre acesso. O pessoal, de um lado, fala que pode ser metade da população brasileira conectada, do outro lado, fala que pode ser metade para conectar ainda. Você tem aí uma discussão muito importante que a gente não pode abrir mão, que é a questão do acesso, mas tem uma outra discussão que é. Pô, como é que você, diante dessas manifestações, diante desses fenômenos sociais todos, diante do processo Wikileaks, dos vazamentos de segurança, da proporção mundial que tomou o processo de vazamento de informações e diante do escândalo que o Snowden propagou aí sobre vigilância, como é que a gente, enquanto nação, enquanto Estado, enquanto iniciativa privada, como é que a gente se postula nesse cenário para determinar rumos? E aí eu acho que precisa ter alguns pontos muito claros que a gente precisa ter. A questão da liberdade de expressão, a garantia do direito de resposta, que é uma garantia que a gente não tem até hoje, e principalmente olhar com muita atenção para a questão de capacidade de produção, ou mais especificamente de quem é detentor dos meios de produção de conteúdo. Porque não adianta a gente, eu acho que se não for a gente pode até tentar esgotar, mas eu acredito que seja um trabalho superado o fato de que, pô, não adianta ter um canal aberto com a internet e querer dizer que eu tenho a mesma capacidade de produção, de divulgação, a mesma liberdade de expressão que uma Folha de São Paulo, que um Estado de São Paulo, que uma Veja, que uma estrutura de produção midiática que contém ali centenas de jornalistas, editoriais, profissionais trabalhando dia e noite para propagar uma opinião nessa rede. Uma das reflexões centrais aí é a gente lembrar o que era a proposta da internet no início, de pessoas podendo se comunicar de forma neutra, de forma independente, de forma livre, aberta, e como que isso, esse panorama logo no começo já muda, quando você chega nos primeiros portais de conteúdos violentando a internet, né? Começa com o portal da UOL, de repente você centraliza todo o acesso no G1, na R7, e são os mesmos meios de comunicação que sempre tiveram a atenção das outorgas de rádio e TV, entrando agora para disputar um outro meio. Tinha um jornalista que falava que o formato do cálice não altera o sabor do vinho. Né? A gente mudou o meio, mas o conteúdo continua ainda o mesmo. Ou seja, existe um debate que eu acho que precisa casar com essa questão da política digital, que precisa ser o centro da nossa política de Estado, que é discutir como é que você tira essa concentração de poder dos grandes meios e cria de volta uma dinâmica, ou recria uma dinâmica de proliferação de opiniões livres na internet. Aí tem uma série de experiências que eu acho que vale a pena narrar e resgatar aí esse processo das manifestações. Porque ao mesmo tempo que você tem um giro midiático dentro das manifestações, ao mesmo tempo que você tem meios de comunicação e estruturas, superestruturas políticas, né, não são nem estruturas políticas partidárias, mas superestruturas de fato, né, grandes coligações, grandes interesses, grandes poderes, tentando se apropriar desse processo, de um lado para derrubar o governo, de outro para sustentar um governo, do outro para desestimar qualquer forma do governo, ao mesmo tempo você tem uma série de militantes se envolvendo nos processos, militantes de mídia livre, pessoal outro ponto de vista dentro desse processo de monetização que começa a criar suas próprias narrativas e jogar isso na rede, uma galera jogando muito conteúdo, às vezes conteúdo sem edição, conteúdo bruto, e isso começa a criar um impacto muito forte no processo de disputa que de fato estava acontecendo, na concepção do que de fato estava acontecendo nessa vida. Esse processo coloca para a gente alguns desafios para a gente alcançar. Quer dizer, posso falar de liberdade na internet sem falar de democratização dos meios de comunicação? Essa é uma reflexão importante para a gente colocar. Quer dizer, se eu tenho um grande poder econômico, que hoje é uma das famílias mais ricas do Brasil, se não a mais rica do Brasil, e detém aí 600 aparelhos de comunicação entre instrumentos de jornal, rádio, TV, espalhados no território inteiro. Que adianta eu ter o direito de falar minha opinião na internet se por a hora que eu contrapor a opinião de um poder como esse, eu vou ser esmagado, destruído, lacerado, não vou ter nenhum poder de resposta. Eu acho que aí fica uma questão para a gente pensar. Até onde o digital já não converge na comunicação no sentido de disputar espaço, inclusive, entre os meios. Né? A gente avança no sentido de criar uma grande rede, criar uma estrutura de militância, uma estrutura de narrativas, e vai avançar por dentro das redes, mas chega um momento que essa própria opinião, esse corpo de opinião, passa a ter uma barreira muito clara, muito complexa, que é a TV não deixou de existir. Inclusive nas últimas manifestações de 15 de março, não sei aqui quem aqui ainda é usuário da TV aberta, eu tive a experiência de acompanhar a TV aberta durante esse processo. Todos os programas de TV, inclusive mais da metade, são tomados por grupos fundamentalistas. Né? São programas de TV de igrejas e de religiões. A maioria do mesmo espectro, todos os programas chamaram e convocaram para as manifestações contra o governo. Não era uma manifestação qualquer que eles estavam chamando, eles estavam fazendo uma política anti-governo. E essa política anti-governo, tudo bem, cada um tem direito a sua opinião, mas no momento que esse cara tem direito de uma concessão de rádio e TV, a gente tem que discutir até onde pode esse cara, de fato, manifestar ou convocar uma manifestação contra a ordem, contra o governo, muitos deles, inclusive, convocando a ditadura e retroagindo um debate que talvez grande parte do movimento esquerda tenha sido um debate vencido, mas que se mostrou claramente que não morreu, está aí, está presente. Então, acho que a grande sacada, assim, é a gente pensar uma política que vá... Acho que são três etapas muito claras que a gente precisa discutir quando a gente vai falar de políticas digitais. A primeira, e anterior a todas, é a regulamentação do marco civil da internet. O decreto de regulamentação do marco civil da internet tem que estar no centro da nossa estratégia. Tem que discutir ponto a ponto. O decreto que vai sair regulamentando o marco civil é um decreto que tem pontos muito estratégicos, essa regulamentação pode sair às vezes se não houver uma interseção muito forte da sociedade. E é importante a gente destacar isso, que a vitória do marco civil dentro da internet, ela foi também uma vitória pela metade. Porque dentro da configuração do Congresso, que conseguiu se avançar nesse marco civil, muitas vezes, para não recuar, foi jogado para a regulamentação. Então, você vê ali dispositivos importantes, dispositivos polêmicos, e na hora que isso vai ser regulamentado, não sai do Congresso, vai ser jogado lá para o decreto para sair da presidência. Então a gente precisa, primeira coisa, colocar no centro a discussão sobre a regulamentação do marco da internet, não perder essa pauta de vista, porque se a gente se extrair, essa pauta vai retroagir. A segunda é entrar na discussão da democratização dos meios. Uma discussão que começou com muita força no início do governo Dilma anterior, retroagiu muito na gestão do Paulo Bernardo. Agora, de volta, aqueceu a pauta com a indicação do Berzoini. Essa pauta começou a tomar corpo, e de repente ela retroage de volta num movimento de que não, vamos recuar, vamos organizar a base, vamos discutir isso com a sociedade, e depois vamos ver o que a gente faz. É importante, acho fundamental que todas as organizações em torno dessa questão da cultura digital têm que entrar com força total na discussão da democratização dos meios, porque essa é a discussão central no processo. E aí eu acho que a terceira pauta, talvez seja até um pouco mais antiga, ela não se trata só da democratização dos meios, mas da garantia de efetivação da construção dos meios, ou do poder de construção dos meios. Que é a gente, enquanto Estado, oferecer as condições para a sociedade de construir os seus meios de comunicação populares. É, fomentar o desenvolvimento, abrir linhas de financiamento, lançar editais de fomento, não só para dar uma ilha de edição, uma câmera de vídeo, mas para montar uma estação de rádio, para montar uma estação de TV, para montar um telejornal, para montar um jornal de circulação massiva, discutir a origem do destino dos recursos públicos para publicidade e propaganda e colocar isso como uma discussão sobre a soberania nacional. Quer dizer, não dá para você jogar para a sociedade o direito dele se organizar e esperar que o cara saia do quintal dele, da prensa de quintal dele, com um jornalzinho de bairro e vá disputar nacionalmente com a Veja. Tem que dar condições para o cara fazer isso, tem que dar condições de outros mecanismos crescerem e se apropriarem dessa condição de produção, que é uma condição construída historicamente. Quer dizer, todos esses meios de comunicação que nós temos aí hoje são os mesmos meios que receberam esse tipo de apoio e receberam esse mesmo tipo de aporte do Estado durante a ditadura. Como é que a Globo se monta enquanto maior mecanismo? Ela consegue apoio do Estado na ditadura, inclusive ganhando terrenos, ganhando equipamento, ganhando exclusividade na divulgação. Como é que a Folha de São Paulo sobrevive? Como é que a Veja nasce no meio da ditadura? Todos eles com aporte do Estado. Então, acho que a gente tem que ter uma certa... certo pragmatismo para entender também que discutir a democratização dos meios de comunicação, discutir a ampliação dos direitos digitais, ela passa necessariamente por uma intervenção direta do Estado na garantia desses direitos. Então, acho que usamos as três linhas aí, eu acho que a gente debater nesse processo de construção de direitos digitais. Léo, posso sugerir que a gente faça discussões em torno do prédio, ao meio do mundo? Levanta alguns pontos, a gente discute, quando depois passa para o próximo inscrito. Eu gosto de inscrito. Tem coisa que aqui precisa ser. Não está rolando a inscrição, tá? Então tá bom, eu só. Eu acho que a inscrição é uma. É uma estupidez de uma ideia democrática que não funciona nunca, porque os pontos que ele levanta, você precisa agora, depois entra outro. Não é para furar a fila de ninguém, mas é para. Eu vou tentar botando os pontos na tela. Então eu queria, então, nesse. Mas só, opa, já que você já falou, vamos só ver se alguém quer falar sobre esses pontos. Só pra dar uma... Não, eu vou falar sobre esses pontos. Não, vamos ver se não tem ninguém que quer falar. Não. Só para ter uma circulação. Você quer botar a inscrição? Não, não inscrição. Não, não é inscrição, só perguntando. Alguém quer falar? Eu quero. Então vai. Depois eu quero. Eu concordo com tudo isso. Diz, afinal, não podemos de forma alguma deixar de falar da democratização dos meios em qualquer que a gente faça. Mas só. O governo hoje não tem força nenhuma, zero, para entrar nessa discussão. Não vai fazer isso. Então eu acho que não vai fazer isso mesmo. O prejuízo, se tivesse de fato atrelado a essa pauta, ele deveria estar em tese, estaria, deveria pedir demissão, porque ele não vai poder levar isso para frente. Não tem como. Né? O governo hoje não tem como se posicionar em relação a isso, e se fizer, suicida. No sentido de que vai ser esmagado por essa própria mídia que você está falando aí, com apoio de metade do Congresso, do e tudo mais. Então, isso nós estamos falando aí de uma coisa que tem que ser muito esperto. E volto a dizer, essa questão toda tem que ser hackeada. Eu só discordo um pouco de você, no sentido de dizer que as mídias continuam tão fortes como estão. Eu acho que eles estão na defensiva. Acho que desapareceu esse poder da mídia total quando começa a existir a internet. A própria a possibilidade de termos o mesmo espaço na internet é conceitual, mas é de fato real. Tem coisas que nascem na internet que bagunçam a lógica da... Acho que tem uma transferência de poder aí. Hoje quem tem mais poder é Globo ou Facebook? Ele pode dizer que vai aparecer no seu feed. É isso, existe uma. Eles estão, de uma certa forma, acuados. Eu, pessoalmente, acho a Veja extremamente pedagógica. Quando as pessoas estão começando a perceber a estupidez e a imbecilidade das pautas que eles defendem, assim como Bolsonaro e todos esses aí, que há uma, eu acredito numa tomada de consciência de baixo para cima que está vindo, planetária, que está vindo aí, de uma forma muito interessante, onde essas questões dos homofobismos todos e os fundamentalismos todos estão aí sendo visíveis de uma forma como nunca foram visíveis. E muita gente tomando consciência dessa luta. Então eu acho que só a gente não pode se achar que a gente vai interferir, que a gente vai conseguir avançar na questão da migração das mídias agora. Eu só para lembrar vocês, qual foi a primeira coisa que o Ministério do Gil tentou fazer? Foi assinar, o primeiro movimento em 2003 foi trazer essa discussão da democracia da mídia e naquele momento eu considero, muita gente que estava lá no MIT considera que foi equívoco naquele momento, como uma ingenuidade nossa naquele momento achar que bastava uma boa causa para conseguir chegar em alguma coisa. E nesse momento a correlação de forças que estão aí são muito mais favoráveis às mídias. Agora, por outro lado, eu acho que elas estão definhando. Não vejo elas com essa potência. Mas é que elas definem, se você olha, por exemplo, o Ibope do Jornal Nacional está diminuindo. O Ibope do Fantástico diminuiu. Ah, pô, eu não vi esse produto só. Exagerou um momento. Sobrou. Claro, eles estão transferindo os meios, mas a capacidade de capilaridade ainda é muito parecida. Aquelas ponto com deu maior laboratório de software livre. Como no Brasil? Eu pelo com. O mais o BS. Não, eu império contra-ataca. A gente sabe que isso agora é. Sempre. Mas dessa vez ela está indo no software livre. Mas eu acho que eles estão falando. Eles entenderam, eu acho que aí tem uma coisa muito do espelho que a internet ela possibilitou. Foi a possibilidade de você atuar em rede. Mas acho que a gente não pode esquecer um fato histórico, que foi a vitória da Dilma nessas últimas eleições. Ela foi uma vitória de rede mesmo, de uma atuação de rede que deu potência para uma ação, uma série de pequenos juntos. A gente falou assim, eles têm a mídia e nós temos uns aos outros. Foi um grupo meme que isso circulou entre período, mas por quê? Porque a gente entendeu ali que uma série de pequenos juntos, eles conseguem dar potência para uma ação que sozinha a gente não consegue, ou em pequenos grupos a gente não consegue. E os meios de comunicação também entenderam essa lógica e estão atuando em rede já tem tempo. Acho que as eleições mesmo, eles atuaram em rede de uma maneira muito forte, eles continuam atuando em rede porque eles têm dinheiro e eles têm uma capacidade de mobilização permanente. No nosso caso, a sociedade civil organizada, a gente, de certo modo, se desarticulou nos últimos meses, desde então, a gente veio tomando um monte de goleada, mas por conta disso. Mas eu acho que a questão central aí é a política de rede, que a gente não pode perder de vista e pensar isso de uma maneira sistêmica e numa perspectiva de política pública mesmo, né? Pensando no desafio de a gente conseguir potencializar os pequenos meios, potencializar as mídias alternativas, potencializar os meios. Porque senão também a gente entra num processo há pouco tempo, meu Deus do céu, entende? Eu acho que essa potência mais do que. E a gente não pode esquecer também as demissões em massa que acontecem a cada ano, pelo menos, esses grandes meios. Os caras estão. Mas só a Claudiana tinha pedido para falar. Cristiano. Eu concordo completamente com o Cláudio, nos dois momentos que ele falou, e eu queria só fazer uma reflexão aqui, que na verdade o que a gente deve fazer aqui é a gente botar informação. O acesso à informação, a informação trabalhada para público, né? Eu acho que eu vou trazer um exemplo pequeno, só para a gente pensar que as coisas estão. O micro e o macro, se possível, interconectam, né? E aí, por exemplo, existe um esforço enorme sobre o mundo para pensar o macro, a conversação de informações, etc. Mas eu acho quando você dispõe essa informação para comunidades, dependendo se você não abre a informação completa que você fez o esforço todo para levantar, para mapear, para analisar esses dados, ou seja, se eu não tenho acesso a todas essas informações, você impede que a população faça pressão em relação ao escândalo da gestão pública. Porque os gestores vão ter as informações, mas eles vão manipular isso como eles quiserem. Se a gente joga essa informação para a comunidade tem como articular essa informação e fazer pressão ao governo, né? Fazer uma situação melhor sobre a questão da gestão pública. Eu estou fazendo um exemplo específico na gestão pública. Mas no campo da política, isso dá da mesma forma. Então, assim, eu concordo com você com o que eu acho que a internet ela é o meio hoje anarquista. Né, que, no sentido de que ela não vai mediar nem controlar que as pessoas estão comentando e estão divulgando e estão se falando de outras comunidades. Nesse sentido, eu acho que a gente pode contar também a questão do que a gente está fazendo aqui. E pensar, dentro da estrutura, como você passar essa informação, toda essa conversação que se discutiu aqui até agora, né, para a comunidade, para a população da cultura. Ela pensar e refletir sobre ela mesma e ela pressionar o governo, que eu acho que a intenção é isso. Se a comunidade não pressionar o governo não vai fazer o governo. Ele nem vai atuar como gestor, vai atuar como um partido público que está gerindo aquela gestão, que não tem política de gestão. Foi muito bom o gancho, porque isso tem, eu vejo pelo menos uma ligação, né, esse acesso à informação com a política de abertura e de visualização amigável de dados. Então, que essas empresas de jornalismo estão fazendo com demitindo gente, mas estão investindo em centros de inteligência artificial, estão aprimorando robôs que leem, conseguem ler esses bancos de dados e a partir daí. Não sei se manipular melhor, mas escolher melhor como manipular a informação baseada nesse tipo de dados. Por exemplo, o G1 fez agora, no final de março, o Hack in Poa, que era um evento hacker do G1, lá em Porto Alegre, no Tecnoclube, Centro de Tecnologia lá da PUC. O lugar onde a ASL promove FISA e também tem uma sala que está lá, mas enfim, eu acho que talvez um tópico a inserir seria essas políticas em cima da visualização e da abertura e da visualização dos dados, né? Porque é uma forma da sociedade se apropriar dessas informações. Não adianta trabalhar uma abertura de dados e entregar uma tabela ou um PDF, enfim, tem que ser uma visualização amigável também. E essa visualização amigável, acho que ela passa por políticas, ações de hackathons, de hackathons em escolas, enfim, toda uma alfabetização para leitura de dados também, né? Tem surgido algumas pautas assim, de aprender, crianças aprendendo a programar, aprendendo a ler dados. Eu acho isso talvez uma experimentação interessante. Não sei se vai dar certo, mas acho que é válida a tentativa. Assim. Porque é disso que esses meios estão se apropriando, né? Pelo jornalismo de dados. Mas de uma forma que não é, acho que o que a gente está buscando também. Acho que o senhor mostrando que não tem uma agenda interditada, né? Eu concordo com a Ana, né, que o Diego, você da pauta da comunicação, a gente teve uma esperança, né, da regulamentação, a gente teve uma esperança que aí, você vai fazer. Os céticos, eu sabia que não ia acontecer nada, mas para quem estava esperançoso foi um balde de água fria. Mas assim, isso não implica uma interdição da agenda, né? Não, de política de casa, exatamente. Só que eu acho que a gente não tem nem que ficar indo por essa via, talvez como a mais prioritária, não é? Esquecer dela. Não. A via da democratização e das comunicações. Não é abrir mão, mas pensar quais são as outras vias, né? Até porque o seu próprio diagnóstico, os diagnósticos, ficou um pouco polêmico esse diagnóstico, da força dos meios, né? Da força dos meios tradicionais. Ficou aqui um pouco sem consenso isso, né? Tem as demissões, tem a queda de audiência, mas ao mesmo tempo tem investimento em jornalismo de dados, os centros de inteligência. Então, a gente não sabe, né? Não tem um consenso aqui. Mas o meu ponto é o seguinte, será que a gente não podia aproveitar esse grupo para tentar tirar uma visão que a gente tem aqui em conjunto sobre o que é, o que são políticas digitais e quais seriam as agendas, dentro dessa agenda maior, quais seriam as estratégias, talvez uma vez, prioritárias? Porque a gente não tem condição, de abraçar o mundo. Mas a gente talvez tenha condição, em cada um no seu espaço de atuação aqui, de fazer algumas coisas e se a gente só conseguir alguma coisa focando, né? Eu concordo sempre com o que você está falando, não é abraçar o mundo, porque nós temos que prestar atenção nesse quadro macro, para depois entrar no específico que nós temos que fazer. Se a gente não olhar para o macro, só assim. Eu prefiro o Google do que a Globo. Prefiro o Facebook do que a Globo. Há um avanço ainda de possibilidades. Embora o alcance do Facebook na manipulação dos dados seja mais interessante, mas eu prefiro os meios digitais. Então, digo assim, se fosse previsível que os meios digitais fossem opção, a Globo, os Murdoch da vida, teriam eliminado isso, seriam proprietários da internet. A internet já furou o sistema. Claro que eles estão lá dentro tentando fazer tudo. Mas o fato de eles estarem lá dentro tentando ser hackers dentro da internet não elimina a possibilidade de que a internet é um avanço em relação a tudo isso que nós estamos falando agora. Ter consciência disso, doutor. Queria falar. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente deixa de falar nesses debates muitas vezes, e que eu acho que tem uma ligação visceral com essa coisa toda, que tem um pezinho na discussão técnica, mas não é uma discussão técnica, é uma discussão cultural, que é o como a gente usa a rede, molda tudo isso que a gente está falando. A gente tinha um cenário, por exemplo, em 2001, onde a gente tinha uma rede peer-to-peer, de troca de arquivos, por exemplo, muito mais forte do que hoje, por incrível que pareça. O Napster, lá naquele primeiro boom que teve lá atrás, você tinha uma riqueza de troca e uma força de rede muito maior, de todo aquele muro, aquelas coisas, que foi migrado sem precisar de nenhum esforço organizado contra o peer-to-peer, contra o livre compartilhamento, por uma questão das práticas de uso da rede, que meio que migrou tudo para o navegador, e o pessoal, em vez de trocar compartilhando, começou a divulgar link, mega upload e tal, não sei o quê. E aí as pessoas começaram a ter isso como uma prática de uso, começaram a associar aquilo como download e não mais como compartilhamento. Isso foi moldando uma prática de uso da rede que não é como funciona. Então, mas o pessoal, aí o discurso ficou compartilhamento, mas a prática era download. Não era uma prática de share, de você usar o P2P. Então hoje o P2P é mais fraco. Se você vai no Pirate Bay, que aliás estava tomando altas porradas, você acha todos os grandes hits de Hollywood, mas não necessariamente você vai achar o acervo de música dos anos 70 do Senegal, que era o que tinha antes, que tem no SoulSeek, tem outras redes, mas que hoje são redes tão marginais quanto eram na época do Mirk, sei lá, entendeu? Então, eu acho que essas práticas, quando a gente fala assim, de como que a gente tem que usar, eu me lembro do outro dia, faz uns anos já, o cara fez um post, o cara tinha um blog super legal no Rio lá, de música, esqueci o nome agora. E o cara tinha um acervo fodido, assim, de todos os álbuns e tal, não sei o quê. Aí um dia, foram lá e cortaram porque infringia direitos autorais e tiraram o blog do ar do cara. Aí o cara fez um post revoltado e tal, não sei o quê. E eu mandei um comentário pro cara, mas, porra, bicho, não tinha nenhum backup? Não tinha nenhuma cópia disso no lugar, não tinha nada. Ou seja, tanto por parte de quem estava só consumindo aquilo, como por parte do próprio cara, que era um puta pesquisador, que tinha um acervo incrível e tal, e subiu aquilo lá organizadamente, não tinha essa consciência de falar, cara, isso tem que ser uma lógica de compartilhamento, justamente para garantir a perenidade desse negócio. Ele conferiu, e ainda o blog dele estava no Blogger, não era nem um blog, uma instalação dele, estava no Blogger, que era um negócio do Google, ou seja, estava totalmente vulnerável e o cara não se dava conta. E isso foi acontecendo em vários níveis do jeito que a gente usa a internet, a gente foi jogando. Então, a coisa do Facebook hoje, por exemplo, é um perigo semelhante, entendeu? Que a gente está jogando lá, a gente fala, por exemplo, do poder das redes na hora da mobilização das eleições, mas o que eu... Estou falando de rede social, estou falando de dinâmica social, você entende? Não, entendo. Dinâmica necessariamente como uma tecnologia. Ah, entendi. Entendeu? Mas eu estou falando da tecnologia agora, então. Porque essa dinâmica de rede que rolou, principalmente na reta final da campanha da Dilma, ela mobilizou, no meu entendimento, um setor da esquerda, que era já da esquerda. Exatamente. Mas que tava de bode do negócio, puta que pariu, não, aí rolou que não, tá bom, vai ter que ser isso, então vai. Por pouco ganhou, mas não nem chegou, nem fez coceguinha em ninguém que tava fora dessa. Mas foi mais muita leva. Tudo bem, o que eu estou dizendo é dizer assim, a gente está numa discussão aqui que a gente sabe que o Facebook, por exemplo, te coloca numa bolha ali, o que você vê no seu feed é um filtro, né? Você só vê quem comporta com você ali e você está naquele negócio. Então você imagina o poder que o Facebook tem para dizer para onde vai a opinião pública, na real. Só que de um jeito muito, muito mais dissimulado do que qualquer outro meio de comunicação tradicional teria, porque ele tem a coisa do algoritmo. E aí fica aquela. Você vê, eu estou na mestrado agora, você vê cientista social fazendo tese de mestrado, doutorado, em cima de algoritmo do Google, do Facebook, do Twitter, como se fosse um fenômeno da natureza. E não uma decisão de uma empresa. Eu acho que isso é rede social. Eu acho que isso é mais do que a gente tem que fazer, entendeu? Hoje em dia a gente fala de rede, a gente pensa num ambiente, num condomínio que foi criado, entende? Que seja o Facebook ou outro, mas a gente remete para aquele lugar. E a gente pensa muito pouco a rede enquanto dinâmica social. E o que, na verdade, é o fenômeno para mim socialmente colocando, culturalmente falando, é da capacidade de trabalhar uma série de conexões interligadas e colaborativas que conseguem criar processos que geram processos políticos, entende? Então, mas o que eu estou te falando é justamente que isso está ok, mas se isso não tiver casado... Isso não está, isso não está. Eu insisto, porque a gente já não fala de rede, como você falou, já disse, você que é o cara, tem uma discussão de 10 anos, falou, levou para a conexão que você fez, o interlink que você abriu, foi no Facebook, as redes, eu concordo totalmente com isso, entende? Mas eu destaco isso porque eu acho que é mais tudo que a gente tem que fazer, quando a gente precisa de política cultural, quando a gente precisa de política pública, entende? Mas eu estou falando justamente isso, isso tem que ser casado, isso não pode ficar só no campo... conceitual. Isso tem que ser casado com uma implementação, claro, tecnológica. Isso é uma política pública. Porque senão você fala. É a mesma coisa do cara do blog do acervo musical lá. Conceitualmente ele estava compartilhando, conceitualmente ele estava fazendo um monte de coisa, mas na prática ele estava criando. Essa é outra coisa que a rede foi desenvolvida. Teve uma rede que ela foi desarticulada com o fim da gestão, com a descontinuidade das políticas da gestão Gil Juca, por exemplo. A gente tinha um centro de inteligência que pensava isso que estava falando. Pensava a rede, não a interface dela, mas pensava os processos que estavam ali por trás, que era de alfabetização do 2.0, que a gente precisava fazer naquele campo. Quando a gente desarticula nos últimos 4 anos as políticas do outro ministério, e aí fica um gap nos 4 anos ali, sem essa política para isso. Porque quando a gente tinha um centro de inteligência organizado, tinha um monte de gente conectada em rede, pensando aquilo, gerando processos a partir daquilo. E inclusive agregando outros núcleos, outras redes, outras pessoas para pensar a partir daqueles códigos, entendeu? Nem falou código, no sentido até político mesmo colocando, sabe? Era uma reflexão, era um centro de inteligência que fazia uma reflexão e as pessoas agregavam aquilo ali gerava potências múltiplas que se replicavam em uma série de outras políticas, pensamentos, matrizes de ação. E com porquê nos últimos 4 anos a desarticulação da, das redes que estavam em torno daquilo, para mim refletiu isso que você está dizendo, entende? Hoje as pessoas elas estão muito mais pensando no download do que necessariamente no upload, uma colocação que o blog sempre faz, pensando na, enfim, na construção de código, de e-mails, etc. E aí, enfim, aquilo gerou. Então, para mim, essa coisa da rede, a gente precisa amadurecer e pensar muito como estruturar a política para isso, sabe? Por isso que é de Estado mesmo. Então, nessa minha fala, acho que saem duas coisas, né? Uma é isso que você está falando, política de Estado para criar esses espaços, e uma outra é uma disputa narrativa sobre a natureza da internet. Como é que ela funciona e por que não tem lógica a internet reproduzir um modelo de comunicação do século XX, que é um cara comunicando todo mundo indo para o mesmo site, todo mundo acessando o mesmo site. Por que, que isso não faz sentido? Sim, só... Mas isso é uma narrativa, entendeu? Isso é uma coisa que você... O molecada do funk tem 20 milhões de views. Uma coisa assim, esse... Tá aqui esse endereção grande aí. É aí. É o melhor que eu posso fazer. O Abinati é aberto, com o Abinati, com o Abinati, com o Abinati. E o YouTube tem, podia, milhões de mais acesso a qualquer um ou outro. Tá aí já o Abinati. E a gente sempre fala, mas no meio de comunicação eles estão sofrendo um efeito que a música sofreu há 10 anos. Com a ascensão do NAPSER, do site de compartilhamento, as gravadoras entraram num colapso enorme, que abriu um campo completamente novo, dos pequenos, pensando como trabalhar em rede, a partir daí gerar uma série de metodologias, processos políticos para conseguir potencializar nichos diversos, e aí eles estão colocando pelo da cauda longa, etc. E o meio de comunicação 10 anos depois, eles estão com o mesmo colapso. Os passarários sobre isso, enfim, aí tudo que isso envolve. E a gente tem uma possibilidade ainda, assim, apesar da conjuntura, de entender que a internet ainda é um mar completamente novo nesse sentido da navegação, da disputa que a gente tem que fazer. E é fundamental a rearticulação desse campo, sabe? E mesmo como governo mesmo, para concluir, é pensar como que a gente vai fazer isso interministerialmente, numa perspectiva de rede ali do governo federal. E aí, gente, enfim, volta a rede, ela volta a ser uma possibilidade de articulação desse campo, né? É uma coisa que eu percebi também, que apesar de você ter o seu perfil no Facebook ali, está voltando, que já era um fenômeno antigo, que são as comunidades, né? Os grupos, as relações de interesse estão aumentando. E aí você encontra vários, está sendo uma polarização de vários pontos e vários tipos de opinião. A internet já está servindo também. Então, a gente acha que o algoritmo atrapalha nesse aspecto de selecionar a sua timeline, né? Mas ao mesmo tempo você está encontrando às vezes interesses iguais e está ampliando o nível de discussão de cada setor. Coisa que não existia na mídia na hora, de jeito nenhum, só avanço. É, isso é uma coisa que talvez seja uma política do próprio Facebook, reunir pessoas com o mesmo interesse para desenvolver cada interesse. Isso é um ponto de vista que é bacana também, apesar do algoritmo te separar de ser diferente, né? E às vezes, com esses próprios grupos, você pode... Eu participo de um grupo que eu não concordo com nada que a galera fala, mas eu vou lá até encher o saco, botar um ponto de vista contrário, entendeu? É difícil, tem que ter filho para aguentar. Discussão de segurança. Tá lá todo mundo querendo matar todo mundo. Então eu tô lá botando os dados lá pra galera. E levando patada. Mas acho que o ponto não é nem. O ponto nem que ele coloca no Facebook Core, ou você que fora do mundo, é que a gente não sabe exatamente o que ele faz. A gente não tem controle sobre isso e nunca vai saber. Então, pode ser que seja esse o critério. Pode ser que seja outro que a gente nem sabe. Os seus amigos que não aparecem. Mas tanto faz, na minha opinião. É possível que os interesses do Zuckerberg, a turma toda lá, sejam os mesmos da Globo ou do Mordor. Tanto faz. A questão é que hoje, ao entrar na internet, o G1 está reagindo e não agindo. Está reagindo a uma situação onde eles não têm mais controle. Claro que eles vão tentar dominar tudo, só que Tem um momento, é isso. Eu acho que tem uma hora que as relações de redes genuínas, ou seja, acho que se articulam em torno de assuntos que são realmente caros a um grupo de pessoas, elas são mais fortes do que qualquer algoritmo, enfim. Para mim, um exemplo muito claro é o xerife no Recife. Assim, eu posso falar porque eu me mudei para São Paulo exatamente no momento que a coisa começou a pegar fogo, mas assim, eu ainda estava lá quando a gente montou o grupo de direitos urbanos, a galera começou a discutir cidade ali e acabou com uma mobilização que era de Facebook, aquela coisa, estou participando só porque está dando like, deixando lá minha opinião, virou uma articulação real, que aí se espalhou por N campos da cidade inteira. Então, está no Facebook, mas está... agora já envolveu produção de mídia, envolve uma certa produção de informação, de design, de tudo que você possa imaginar na cidade, que tem uma presença real na cidade. Então, assim, não tem algoritmo, não tem governo, não tem nada assim que possa fazer, alguma coisa acontece agora. Então, assim, eu acho que o principal, obviamente, os meios têm que estar disponíveis, mas o principal é que as causas sejam genuínas. Agora, eu acho que os direitos urbanos do Recife já sofreram um processo que já é além dessa fase de dividir as pessoas com interesses parecidos, né? Não, virou uma articulação política. Ele ficou tão popular no grupo do Facebook, talvez especificamente no Facebook, que as pessoas que são contra o grupo entraram no grupo e estão praticamente dominando muitos comentários. Porque aí tem mais uma guerra aí também, né? As construtoras, elas têm dinheiro pesado assim de marketing para atuar também na informação dentro do grupo e com grupos paralelos para contrários. Mas assim, de qualquer forma, isso só reforça a importância da discussão do grupo. E aí o Facebook, nesse caso, ele age como encontrador de tempo e espaço. Eu estou em São Paulo, mas eu estou acompanhando o que está acontecendo melhor que se eu estivesse no Recife desconectado. Só que o que eu quero dizer é que, às vezes, o interesse, quando está desenvolvendo uma discussão e tal, chega os trolls, né? E atrapalham tudo. E ficou, eu vejo que a gente tem o direito dos donos daqui também. E aqui, a gente tem algumas manifestações aí que juntou muita gente no debate, em torno de 8 mil pessoas. Só que a gente ainda tem o patamar de crítica mais alto do que o de trollagem. E lá eu estou vendo que está tão popular que um grupo virou um grande veículo de comunicação, está distorcendo a parada do grupo. Não, mas de interesse está. Mas ele está, aí é que eu acho que não está, porque assim, o grupo continua sendo aberto e livre para as pessoas darem suas opiniões, inclusive com rádio. Agora, ele virou ponto de partida para uma coisa que é muito maior. Então, nos últimos 10 dias, teve duas enormes passeadas no Recife, mobilizadas, entre outros meios, pelo Facebook, que agora o Facebook não é mais o único meio de mobilização do Xerida. Mas, assim, até porque para a gente pensar numa dinâmica de rede, não pode, a gente não pode pensar num único meio. Tem vários meios que não têm atuação em rede. Então, não é só o Facebook. É o Facebook com muitos elementos que podem começar e podem só ampliar. Mas tem outras formas. Hoje em dia, se você fechar o grupo de direitos humanos, vão ter outros meios de mobilização. Vai ter uma perda ali momentânea, mas vai ser recuperado de outras formas. Ele virou o Facebook. E agora tem uma segmentação que é o movimento de vida. Aqui a gente também tem um grupo das pessoas que trabalham no ciclismo, tem o pessoal que gosta dos PDFs, aí a gente já está fazendo um meio de eventos. Dentro do próprio grupo a gente cria os eventos e as pessoas vão discutir dentro dos eventos. Então, vai sempre treinando, separando. Bom, vou aproveitar vocês e botar os meus pontos aqui. Então, acho que tem isso, tem uma disputa de cultura, de narrativa sobre a natureza da internet que é importante para as pessoas entenderem que, nesse caso, a forma está diretamente ligada com o resultado da nossa ação, com o jeito que a gente se comunica, as tecnologias que a gente usa, tudo isso são formadores do que a gente está fazendo. O máximo da internet, que o Diego já colocou, é uma pauta crucial nessa agenda. A neutralidade da rede, principalmente, é um ponto crítico, assim. A gente vê a conexão geral, todo mundo migrando para o celular. Sabe, eu acho que o celular na mão de todo mundo com internet vai chegar muito antes do que TV digital, por exemplo, ou qualquer outra coisa, um próprio computador, vai chegar o celular com a internet. E a neutralidade, uma das principais ações é justamente na banda larga móvel, essa coisa do zero rate, do Facebook grátis, a possibilidade disso começar a virar uma internet tarifada, que nem um canal a cabo, uma TV a cabo. Você tem um plano que você tem Facebook, WhatsApp, G1, aí você tem um plano que você tem não sei o que, você tem um plano que você tem blogs alternativos. Isso é a morte do que a gente conhece por internet, assim. Isso está sendo regulamentado agora, isso é uma disputa agora, tem muito interesse econômico muito grande, porque as operadoras, elas entraram num modelo de negócio de que a conexão via voz, né, a ligação, é meio commodity, não é aí que elas ganham, elas precisam vender serviços agregados, internet é o principal deles. Então é um interesse econômico muito forte e é essa coisa da neutralidade pode significar o fim da internet como a conhecemos, né? É muito sério e é uma disputa que a gente tem que estar presente e é agora a hora, tá? A regulamentação está sendo feita agora, a disputa está sendo feita agora. Só comentando isso, é muito mais importante esse ponto estar muito claro do que abrir uma discussão de regular a mídia com um ponto. Esse ponto é uma questão crucial e precisa ter isso. Esse ponto precisa atacar fortíssimo. Aí também os direitos autorais estão afim, né? Essa coisa da lei dos direitos autorais. É isso que eu ia falar. É, tá aqui na minha listinha, vou chegar lá. Tem duas formas. Eu vou ler de uma marcos legais, uma cidade de rei, uma série de casos de uma cidade. A gente vai entrar junto com o Marco Civil aí na sequência. Os direitos autorais que tem. Essa coisa da privacidade, a gente já teve uma derrota na aprovação da lei do Marco Civil, porque a lei, do jeito que foi aprovada, ela garante que não vai ter privacidade, na verdade, se você for assim. Então, na regulamentação tem essa disputa, tem agora proteção de dados pessoais que precisa ser também discutida. Mas, assim, nessa priorização de pautas, essa coisa da neutralidade é a principal. É a principal, mas sim, precisamos pensar nisso daí. A lei de direitos autorais, ela tem uma discussão toda grande, mas assim, do ponto de vista de narrativa, voltando naquela coisa mais ampla, o que eu acho que a gente tinha que começar a construir com mais força é assim, a minha visão particular, eu acho um absurdo o tempo de proteção de direitos autorais ser 70 anos após a morte do autor. Sabe, eu acho que do ponto de vista do Ministério da Cultura, claro, a briga é muito mais tímida, muito mais aqui, ali, pequenas coisas e tal, mas eu acho que assim, o que a gente precisa começar a construir do ponto de vista de ideia, de narrativa, de horizonte, é, cara, não faz o menor sentido para a proteção de autorais até 70 anos após a morte do autor. Isso está travando o desenvolvimento cultural, econômico, científico, isso é um absurdo. A metáfora do mito. Essa diretoral vai aumentando conforme a idade do mito. A atriz que procurou passou de 50 para 70, quando o mito fez 50. Então eu acho que isso é muito tímido também. Eu acho que essa questão da lei dos direitos autorais a gente tem que começar a pensar num nível mais agressivo. Tipo, cara, gente, não faz sentido. Começar a questionar mesmo, falar, olha, não faz sentido. Essa é a minha posição particular. Na questão da ação na ponta, né, cultura digital, o Claudio falou, 2004, 2005, teve um papel muito forte do Ministério da Cultura de formação, entre aspas, mas de provocação, de ir na ponta, mostrar equipamento, vamos produzir multimídia, como é que mexe no computador, como é que abre um e-mail, como é que usa a lista de discussão. Como é que, sabe, eram coisas muito básicas e que, como é que grava uma música, como é que, sabe, tudo isso tinha lá. Que hoje em dia, isso, o que faria sentido hoje em dia? Eu acho que o que está mais próximo hoje em dia de uma ação nesse sentido está sendo executado, por exemplo, pelos Lab Cells lá, por essas criação de um laboratório de imprevisibilidade. Um laboratório onde você tem a convergência de programador com comunicador, você tem um computador e você tem um papelão e durex e um Arduino e um Raspberry, uma conexão, e você começar a dali desse laboratório de experimentação livre começar a sair coisas que podem sair, inovações tecnológicas para responder um problema ambiental, um problema de segurança, um problema de vigilância. Pode sair um negócio, pode sair uma molecada com uma ideia de um negócio, pode sair qualquer coisa. Eu acho que hoje em dia o papel dessa ação na ponta da informação, acho que é muito isso, é fomentar a experimentação livre e fomentar essa... É começar a borrar as barreiras entre o que é produção artística, o que é produção comercial, uma startup, o que é uma produção social, né? Essa coisa da empresa social, mas é uma ONG, o que é isso? É misturar isso tudo e falar, galera, tá aqui tecnologia, vocês têm um monte de ideias e problemas na cabeça, o que sai daqui? Pode sair um robôzinho que mata muriçoca, pode sair um negócio que purifica a água, o que acontece em algum lugar, pode ser mil coisas, eu acho que esse que é o... E pode sair daí negócios. Eu acho que isso é uma coisa que tá falando, negócio no sentido que... aquela discussão da sustentabilidade, né, que a gente fala, eu acho que por muito, e da independência, que por muito tempo se discutiu, dependência dos movimentos sociais, autonomia dos movimentos, eu acho que em muitos casos, hoje em dia, a gente pode pensar nisso numa autonomia, numa sustentabilidade, à medida que essas pessoas conseguem fazer coisas que têm um impacto social, um impacto ambiental, um impacto artístico, um impacto estético, não importa, mas que também eles conseguem comer com aquilo. Aquilo consegue virar um trampo, consegue a partir da exclusão dos intermediários com agrega valor, conseguir viver daquilo, seja aquilo arte ou seja aquilo uma empresinha que vai fazer dispositivo que o cara vai botar na casa e vai gravar da chuva e não sei o que, enfim. A minha observação sobre isso foi a seguinte, a função principal, olhando para trás, que eu vi nas oficinas que a gente fez, era abrir a cabeça da molecada com um horizonte novo, né? O digital lá, com a ciência ampla, possibilita. E a partir disso, começam a nascer essas diversas possibilidades. Para mim, falta, na verdade, a gente deveria estabelecer uma condição de abrir a reflexão sobre o século XXI. Eu acho que ainda falta essa coisa macro para depois entrar nos específicos. Porque porque as pessoas entenderem que o século XX acabou no sentido prático, concreto, real, uma série de coisas que eram impossíveis acontecer. Isso aqui era uma impossibilidade, isso não existia. Isso não era uma hipótese, isso era um delírio eventual de alguém que tivesse tido esse delírio. Órgão. Só que eu não imaginava que isso era interativo, só essa diferença de droga. Mas eu acho que essa é uma das coisas fundamentais que abre a possibilidade de se voltar. E a Mari estava me falando agora que os índios ainda estão pedindo informação. Tem lá um monte de coisa, mas não sabe direito como fazer. Está cheio de gente ainda que precisa. E o que fazer com isso tudo é uma questão que não pode ser específica, tem que ser amplo lá. O cara poder dizer, cara, então dá para eu, sei lá o quê. E aí ele inventa a sua rota, o seu caminho. Eu acho que a grande questão do digital é estimular a autonomia. Estabelecer uma rota de vida que não esteja atrelada no fatídico emprego, só, mais nada, porque é a rota do século XX. Eu acho que a experimentação também, eu pelo menos assim, acho que não dá para definir esse século XX, sabe? Porque a molecada que está lá, os próprios processos comunicativos com o projeto na conta, às vezes uma galera que diz, vem uma manda no e-mail, a galera não quer começar no e-mail. A galera quer começar no WhatsApp, a galera quer fazer outra forma de processo, para ter uma comunicação, para ter outras ideias. mas também a nossa experimentação no processo próprio, né? Essa texturada e vamos ver, né? Perguntando a pauta sobre a líder que montou, que acho importante ter a ver também com movimentos de elite e tudo mais. Até com movimentos, pô, você botando de baixo para cima, do mesmo Léo, que a gente quer perdido, vai, tá muito tempo. Foi aprovado uma música de tal maneira, de tal maneira, foi perdendo a parte da privacidade. Mas pensando em política digital, é muito importante escrever isso, né, que é o rei, que fala da privacidade, da questão de você massificar a fotografia, por exemplo. Porque, por mais que o Facebook tenha seus muitos interesses, tenha debate, isso também se transforma em causa na rua, mas também tem que ver também se até que ponto existe uma medida e o quanto isso incomoda. Existem certos tipos de debates que não podem ser feitos dentro de uma Facebook. O Snowden não pode conversar com o Assange, com o pessoal da pública em São Paulo, mandando os arquivos para o Facebook. Então, isso é uma expressão da fotografia que a gente perdeu nessa história da regulação. Mas que deu o caso da regulação da mídia, é de baixo para cima, massificando alguns processos, não conseguindo massificar a ideia de bacana e tal, mas para dar fotografia, ensinar isso de modo que você está invisível na rede, ou deixar todos os traços, é muito importante para várias lógicas que incomodam o poder. Justamente esses caras não estão ali presos, tendo rebaixado, ou não estão tendo para ficar ali, captou. Então, quando começa a incomodar demais, não vai ser nesses grupos. Facebook, que as conversas poderiam ser dadas, né? Dadas em outros meios. Aí volta aquela questão, legal, Facebook, legal, estelita, mas até que ponto esse movimento estelita, não todos desqualificando em grupo, mas até que ponto ele vai incomodar ao ponto de facilitar, de repente, começar a incomodar, mas não pegar os cabeças desse grupo, que aconteceu também em 2013. Facilitou um pouco o trabalho de ir à casa das pessoas, quem são as cabeças do passe livre e tal, para poder atrapalhar mais a vida. Então, de fato, é questão de ter perdido o marco que a gente vai participar de uma cidade, mas quando política digital, quando o acesso à informação, de classificar certo conhecimento, a ideia da fotografia é importante, né? Ou seja, não se perdeu essa. Não se pode ter vindo em vista a ideia da privacidade na rede, mesmo com o segundo lado, questão da rede. Questão isso, os pensamentos são mais perigosos, né? Não pode ser colocado no grupo. Então, eu acho que são dois tipos diferentes de articulações. Quando eu penso em articulação, quando eu penso no movimento do Xavier, ele é público. Sim. 100% público. Ninguém se esconde ali dentro do que está fazendo. Então, nesse sentido, pouco importa o que você estiver deixando de escrever, ou, enfim, né? Não o que você estiver deixando de escrever, mas quem vai ver o que você está escrevendo no Facebook. Né? Então, são tipos de trocas que são diferentes. O que a rede faz, nesse caso as redes fazem, é potencializar a distribuição da informação para a quantidade maior de pessoas, mas não é muito diferente no fim do que da forma como se mobilizava, sei lá, nos anos 60 ou 70 com a ditadura. Assim. O que muda é o meio, e aí a potência desse meio para se fazer, mas o principal é a causa genuína que tem esse poder de ativar as pessoas. A diferença é onde essa causa consegue chegar, até onde a informação consegue chegar. Eu acho que tem a relação, né? Porque quando muda o meio de difusão da informação e a forma como a informação é difundida, essa relação que você tem com esse meio é completamente diferente. Então, uma coisa é quando você reunir as pessoas para preparar um jornalzinho ali escondido com a porta de fábrica e entregar a parada. Outra coisa é quando você cria um grupo no Facebook e que as pessoas meio que. Há um processo que você coloca no Facebook, às vezes você não percebe muito bem esse movimento, né? Então eu acho que um desafio que é colocado hoje é compreender essa relação que a sociedade tem com os meios digitais. Assim, a gente está na rede, eu sou da trabalho com Fortaleza na rede pública, né? Que é uma função econômica de juventude. E é muito interessante você ver essa relação que os jovens têm com o Facebook. Então, muitos vão lá para usar o Wi-Fi do espaço, nunca na escola, um dia eu cheguei lá, tinha dois assim sentados, aí beleza, não sei o que, não, né? Já foi para a escola? Não, não vou para a escola, não, só esperando me dar um e-mail, para quê? Para ir navegar no Facebook. Né? Então, assim, e aí no celular, e aí onde for, como a gente entender, eu acho que hoje, a gente entender como que se dá esse uso. Eu acho que a gente ainda não tem muito colaboração sobre isso. Quando eu falo de estelita, é qualquer ponto. Mas isso muda as relações. Para mim, a gente toca um papel humano. Um amigo falou isso uma vez, eu falei, cara, você pode resumir o lance do meio com extensão do corpo e tal. É aquela coisa, as pessoas estavam trabalhando com uma maneira de se socializar, ou nas praças públicas, e elas encontram no Facebook da vida, ou antes do Orkut, ou amanhã, sabe, sei lá, qual é a ferramenta. Aí quando são delas, não, eu não sei no sentido de reproduzir isso, mas pela busca você já não sabe. E a transformação? Então, quando elas se encontravam para preparar os materiais, elas se encontravam. Ou depois elas se encontram no meio digital. São formas que vão se transformar ao longo do tempo, elas vão se transformar, mas vai alterar também a relação das pessoas consigo e com o espaço. É porque a gente tem a rede, ela dá essa possibilidade. Antes, quando você não tinha essa opção, você tinha que se encontrar para fazer o jornal, você já estava participando. O ato de instalar já era participação em si. Hoje você pode se envolver via rede e a sua participação é tipo, dá um like lá, mas de conta que eu tô fazendo alguma coisa. Você sente que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade, até que ponto isso é uma participação real. Isso é uma questão que pra mim é muito fundamental. Dar os meios é necessariamente promover a participação, quer dizer, feito reunião no condomínio pra todo mundo só pra ver como é que você apaga no carro. Você participar efetivamente, você tá lá de corpo presente. Não, eu continuo a mesma coisa, porque na verdade, no modelo mimeógrafo, que eu manipulei, mas é. O leitor é o like. O leitor é o like. Tá, mas o leitor sabia que era o like. A gente pode recomendar, né? Mas e naquela época o cara não lia todo e hoje em dia o cara só vê a manchete e dá like. Mas eu acho que não é nesse sentido. Eu acho que depende assim. É, mas a sensação de participação hoje dando um like é maior. Você fez uma ação. Eu acho que dando um like, como? Aí a gente volta no vídeo que eu estava falando ali, a gente tem que pensar um pouco também no propósito das ruas hoje. Tanto para a democracia real, o que se espera hoje para a participação social, que é a incidência. O grande guerra no debate da participação é a incapacidade que as instâncias que a gente criou e sistematizou de gerar incidência nas políticas de fato. Então, para mim, isso é muito reflexo dessa dinâmica cultural que a internet trouxe, da possibilidade de você interagir, transformar e editar como a gente está fazendo e criar estranheza na hora que alguém olha e fala, pô, mas já mudou tudo. Então, a gente meio que aprender a conviver com essa possibilidade da interação e do colocar a mão, do colocar digital. E como que a democracia, por exemplo, ela vai conseguir agregar essa dinâmica e ser porosa no sentido de permitir isso. Então mudou o paradigma, eu acho que a internet mudou o paradigma, e ao mesmo tempo, quando ela fala assim, a gente entender a maneira que os jovens se relacionam, a gente também volta um debate sobre o fundamento da internet em si, sabe? Ela como um espaço público, ela como um espaço que a gente tem que trabalhar a legislação para conseguir garantir os direitos culturais, garantir a diversidade cultural nesse sentido, a expressão das subjetividades, enfim. Então, mas aí, nesse sentido, o que me preocupa é menos essas dinâmicas sociais que vão evoluir independente da gente, e mais isso aqui, ó. Eu buscar no Google, por exemplo, Fortaleza com S, e ele vai achar. É eu sair daqui e precisar do GPS para chegar em outro lugar. É eu não lembrar o telefone de mais ninguém de cabeça. Precisar da minha agendinha no Google. Ou seja, eu estou terceirizando a minha capacidade de armazenamento de informação, de pensar, pronto, eu vou ficar aleijado sem um dispositivo. Se, e mais ainda, esse dispositivo está na nuvem, é uma empresa que está lá com as minhas coisas. E de repente essa empresa fala assim, olha, não tem mais, eu não tenho telefone mais da minha mãe, eu não sei mais chegar na casa do meu amigo e eu não sei mais escrever direito. Isso é grave, eu acho que por aí que é são os desafios da gente. E aí o desafio, voltando com essa coisa dos protocolos, por exemplo. Você pega, por exemplo, o Waze. Pô, o Waze é genial. Meu pai era engenheiro de trânsito. E ele, quando começou a ter essa coisa do Google Maps, cara, os caras não sabiam que era impossível fazer e fizeram, por isso que eles fizeram, aquela história. Porque como é que pode esse negócio? Eu falava com ele isso como um futuro distante, mas, né? E de repente aconteceu muito antes, quando a gente viu, já tava ali, já aconteceu. É demais, é incrível, é perfeito, é lindo pra cidade, e esse e muitos outros. Agora, qual que é? Na época que... A relação do mundo e com o mundo vai ser sempre mediada por um instrumento. Não, ok. Eu por um instrumento, ok. Mas por uma. Por uma empresa. Você tem débito, a frente tem débito. Não, gente. Deixa eu terminar essa noção aqui, ó. Porque uma coisa é ser mediado por um instrumento, claro, pela bússola, pelo. Tudo. Por um carro, pelo motor, pela gasolina, pelo petróleo, normal. Mas uma coisa é por uma única corporação. Porque eu poderia ter, por exemplo, se a gente tem um protocolo, eu tenho meu celular, que sabe onde é que eu estou o tempo todo, e eu acho que é interessante compartilhar a minha localização e para onde eu, por onde eu ando, para ajudar, por exemplo, a isso, as pessoas otimizarem o trânsito, a otimizarem as rotas de ônibus, a otimizarem uma porrada de coisa, eu acho interessante compartilhar minha posição, eu vou lá e compartilho minha posição, porque eu compartilho minha posição com o mundo, de maneira anonimizada, e qualquer serviço pode daí oferecer um serviço tipo Waze. Aí pode ter concorrência, inclusive, eu estou falando de liberalismo, pode ter concorrência de serviços Waze que usam a partir de uma base comum que todo mundo está escolhendo compartilhar a sua localização, e aí, ele oferece, aí você tem uma diversidade de serviços que fazem isso. Outra coisa é, você tem uma empresa que domina e tem as duas coisas, tem a informação e o dispositivo, e você fica refém daquela história. Ô, Léo, deixa eu só comentar isso. Nós estamos falando de uma transição de uma era onde a economia era o pilar central para um momento onde a economia vai ser meio. Nós estamos meio com a confusão. A única... Você pode ver, a única conhecimento que explica isso com clareza é a astrologia, que sabe disso há muito tempo. Pois se alguém quiser entrar... A era de aquário para a era da era de peixe para a era de aquário. Está tudo escrito lá, está descrito o ciberespaço conceitual, saindo do material e do imaterial. Essa questão de como que nós vamos lidar com o altruísmo, por exemplo, que é uma questão do futuro e não do passado, essa passagem do bem para o mal, digamos assim, a partir de uma lógica capitalista, onde a questão dinheiro é a coisa central, está por trás da ética que você está fazendo. Aí uma questão, não tem nem, quanto mais Bolsonaros aparecerem, mais claro vai ficar a estupidez humana do século XX, da transição que nós estamos fazendo. Há uma questão aí que não tem nada a ver com nada disso que nós estamos discutindo aqui. Né? Os bichos participam dessa evolução, a minha tese, assim, nunca, vocês têm visto peixe brincar na mão dele, vocês já viram esse vídeo de bicho fazendo coisa que o bicho não fazia. Presta atenção, há uma evolução. Eu tenho um ponto, porque assim, eu acho que tem dois pontos lá no Léo. Primeiro é que, de fato, a gente tem que desenvolver o brinco da pergunta para garantir que todas as inteligências, no fim, já tem um lugar só, isso é fácil. Mas eu acho que tem outro campo também que não dá para subestimar, e a história ela mostra um pouco isso, que assim, quando o Gutenberg vem e a imprensa, que faz com que a gente possa reproduzir livros de uma maneira que até então não tinha sido feito, a gente gera um processo também de alfabetização em escala que até então não tinha. Então também não existe a possibilidade de falar assim, ah, vamos virar refém da tecnologia e fudeu, entendeu? Uma curiosidade sobre isso. E é a mesma coisa em relação, por exemplo, ao teatro. Quando a TV surge, o cinema vem, a roupa do cinema falar, a gente acha assim, fudeu no teatro. Foi assim, entendeu? Então também não dá para a gente subestimar o ser uma história humana meio desse processo de transformação. É isso, mas assim, eu acho que o papel dessa agenda é apontar, porque, olha pessoal, a gente precisa que ter os nossos dados pessoais. Tem que ser apocalíptico, aí, entendeu? É só isso. É isso. Aí tem gente do mal que vai se apropriar quando eu faço esse discurso, não é que eu tô com medo que isso aconteça. Você leva o negócio pro extremo, você fala, olha, por isso que a gente precisa vir um pouquinho. Mas é porque não vem gente no apocalíptico, é nem 8 e 80, basicamente, do mesmo. Porque fala assim, a tecnologia é ruim, entendeu? Tem gente que vem e sentencia, a tecnologia é ruim, fudeu. Toda tecnologia foi classificada como ruim quando ela aparece. Toda. Não, mas eu não tô falando da tecnologia, eu tô falando do modelo. Em escala muito maior, entendeu? Não é tentar só trabalhar um pouco a narrativa no sentido mais... dos desafios, mas também das potências, para a gente não criar, né, entrar no meio da maravilha ou só no... Não, Mari, mas esse meu discurso é para você mostrar o porquê precisa se preocupar com isso. Você tem que desenhar um cenário, olha, imagina que der tudo errado, é isso aqui. É o que fez o Orwell lá com o Big Brother. É porque eu acho assim, ele traçou... não é 80, mas é só não ter essa atenção. Desenhar os cenários é ok, eu acho, mas eu acho que a gente tem que só tomar cuidado com o tom, entendeu? É desenhar cenário normal, né? É isso, é isso. Mas é isso. Se você não soube fazer diferente certa vez, aí você vai aprender. Mas se você não conhece, você vai ficar tudo bem. Você vai pesquisar, você vai aprender. Então. É. E também tem um negócio que leva para a privacidade, que a privacidade e a transparência são duas coisas que a gente tem que debater. É muito bom. Porque são coisas que se atrapalham. Se atrapalham, se ajudam ao mesmo tempo, é uma coisa maluca. A falta de privacidade te dá uma característica de ter responsabilidade sobre o que você fala. Então, se você vai falar alguma coisa do mundo político, pode ser que amanhã você vai estar empregado lá e o cara vai olhar o documentário sobre ele. Eu sou muito isso. E aí, o que eu faço? Quando eu vou falar, eu sou duro nas palavras, mas eu argumento. Eu não vou lá chamar o cara de babaca, entendeu? Simplesmente, como acontece muito. E tem a privacidade também ajuda. Quando as pessoas são irresponsáveis, o CQC tá falando do negócio dos haters aí, né? Os haters, os caras vão lá, fazem um comentário de altíssimo, os caras vão atrás do cara e... Pô, por que você falou isso? Eu achei muito legal esse negócio. E a transparência, do governo, principalmente, ela tem que cortar a privacidade do governo, né? O governo não tem direito de estar projetando coisas para a sua vida sem você saber o que está acontecendo. Você não pode fazer uma ponte na frente da sua casa sem você saber o que vai ser feito. E essa possibilidade da transparência existir de fato é por causa das tecnologias que avançaram. A perda da a privacidade é uma coisa romântica. É bonitinha, é legal. Essa privacidade romântica acabou. Você usa e-book e não vem pela internet, é um desenho, né? Mesmo assim, né? Ia pegar a rua, né? É, alguém não. É muito bom esse teu ponto. A privacidade dessa transparência, para mim, é um tema de uma discussão extremamente interessante. De certa forma, a gente está perguntando da privacidade quando inventou um negócio chamado cidade. Não. Qualquer coisa que foi inventada para fazer o homem. Chegar onde a gente chegou, a perda da privacidade, ninguém gosta de ela. Tudo parece. Só comentar uma coisa, pensando agora, meio-dia na Capão do Face, lá em São Paulo. Agora meio-dia começa na Capão do Facebook, lá em São Paulo. É organizado? Organizado no Facebook, tem lá esse grupo aí da Capão do Face. E aí tem um trecho aqui da descrição, né, que não é assim, né, eles falam. Tipo de coisas queremos construir, né, de fato. Aí o Facebook responde assim, uma pessoa ouça, pense em algo que te irritou hoje, aproveite isso e construa seu próximo hack. Perturbar a indústria atual é atualmente incentivado. Essas são as melhores ideias. Gente. Eu pensei, por exemplo, quando a gente não demoniza um pouco, assim, Facebook, eu entendo todo lado ali, nível da coisa, mas... Talvez seria mais fácil a gente conseguir priorizar um diálogo com eles, onde de repente, nas próximas eleições, a gente consegue ter um canal onde pelo menos a gente consegue ver tudo que está sendo postado, entendeu? Uma, sei lá, uma hashtag eleições, isso aqui, o algoritmo do Face tem que ser modificado, lá tudo tem que aparecer, entendendo que eles estão lidando com um certo monopólio da comunicação que é grado que vai direcionar as eleições, entendeu? Então de repente chegar. Um diálogo e lidar com esse poder que a gente tem, com essa espécie de campanha, convencer os caras a preparar alguma coisa especial para as próximas eleições aqui do Brasil. É isso, gente, chegaram, eles já estão sobrepondo aos grandes meios, já estão, enfim, condicionando o resultado. Então, se a gente consegue guiar com eles isso, seria muito foda. Até porque. Essa simplicidade que hoje está rolando com o Macron fez, a gente já é um símbolo interessante, né, cara? Pra gente, utilizar essa ideia. Mas saca toda a rolando que é esse momento. Sim. Mas a gente tá falando Face agora, essa coisa da indústria e tal. Eu acho que, enfim, é uma ideia. Se a gente pudesse organizar isso, a gente poderia dar um jogo legal. Gente, eu acho que quem conseguir mobilizar desejo vai se dar bem se é um momento de ontem. E a gente tem que conseguir monetizar desejo, entendeu? Porque os caras estão lá para pensar, ah, tá todo o Facebook uma cara de pau para venda, né? A gente ir da solução dos caras é a maior grana. Interessante, um hackathon que vai fazer uma utilidade pública, fazer um monte de serviço público, disponibilizando um banco de dados para um monte de gente acessar aquele pegar, e não é isso, na real. Eu acho que, enfim, criar canais de instante, de diálogo, com Globo, não sei quem, é sempre uma verdade, um desafio que a gente tem que topar mesmo e fazer, até pensar no sentido do hackear. Mas tem que ter esse desafio se alinhando e aí, né? É, porque eles compraram o Watts, né? E o Watts deu também uma participação ferrada nas últimas eleições. Então, acho que as próximas, se não forem um debate grande, se não acontecer no Facebook, vai acontecer no Watson, em Corrente, etc. Eles têm um cara com dois canais ali preparados. Se a gente não começar a se aproximar e modificar os canais negros, né? Falar que aquele negócio tem que ser diferente, aí eu acho difícil a gente conseguir também vencer, né? E você tem que criar um paralelo a esses outros, né? Tipo o Telegram, né? O Telegram, dá pra bombar o Telegram. É, mas a história é os ciclos, né? Todo mundo tem um ápice e depois cai, né? Todo mundo pede essas coisas. E na internet também tem. É, e os comportamentos também funcionam desse jeito. Então, às vezes, aqui, o comportamento que a gente vê, quando tem um mundo, quando tá, a gente acha que está o máximo possível, pode ser que ele caia de uma hora para outra. E com a fundamentação teórica, tudo aí vai continuar sempre, não adianta tudo. Estou falando isso aí da. WhatsApp, né? Todo mundo recebe grupo de família, né? Mensagem. Cuidado com esse casal, você faz com criancinha, sempre tem, né? Essa mensagem. E aí, os costumes na internet, a gente vê que tem um novato na internet, né? E os costumes vão se adaptando. E aí, os novatos, tem um mundo de novatos com o WhatsApp, tá? Pelo menos a minha mãe. É, e a mãe de todo mundo entrou no WhatsApp com o cara com o celular. Não, tô brincando. Ai, tá bom, não. E aí, queria ser uma nova forma de utilizar, né? Tem os jovens, tem um jeito de utilizar, tem os nossos pais e tal. E chega uma hora que isso aí vai mudar também. É isso que eu... Na hora que tiver uma empresa oferecendo um chip pra você implantar no seu cérebro, que vai fazer tudo isso sem nada disso na mão, como é que isso vai ser encarado? É, essa é a questão, é que isso aí vai mudar. E vai ser um chip implantado. Eu estou convido. O algoritmo. É, vai ter a firma proprietária que vai te mandar um diálogo. Isso foi o algoritmo, só. É isso. Acho que já é uma olhadinha aí, né? Mas eu sempre gosto daquela imagem do começo do cinema, que a galera tinha aquela. O trem chegando na estação, aí todo mundo fazendo assim, porque não acostumado com o cinema. E a internet tem um pouco isso também, assim. O pessoal chega no. Minha mãe dizendo internet, mas não só minha mãe, os próprios. Quem tá começando não, já não tá entendendo. A imprensa. Quando a imprensa foi inventada, começou essa história, demorou uns 300, 400 anos para sair a primeira revista científica, que foi um puta marco na evolução científica da humanidade, as revistas. Ele levou 50 anos para se popularizar, muito menos. Pois é, mas em 50, menos tempo já tinha folhetim pornô. Não dizendo que a produção científica seja melhor necessariamente que a produção pornográfica, mas você vê a... Como que os usos são dados. Porque a gente tem capacidade de pensar as coisas, né? O ser humano tem isso, eu tô... Só queria alertar você para prestar atenção nesse fator geracional etário, né? Que não é dado essa situação. Eu sou bisavô em Tóquio. Né? Ele falou um negócio interessante, tem pornô, né, cara? O pornô é subversivo pra caramba. Tem vários costumes do pornô, que é uma grande parcela da internet, né? De acesso, acho que é 70% de acesso na internet. Tem um dado, tem. Internet de acesso. São, a maioria dos acessos é por pornografia. E é uma coisa que ninguém discute, né? Eu discuti isso dentro de certa cultura. Eu discuti isso seriamente várias vezes. E o Gil, ministro, já que você falou, o Gil no MIT, numa conferência de imprensa, eu estava do lado dele. Ele disse: a internet, o uso primordial da internet é para sexo. Ele falou assim: De onde vem essa coisa de democratizar a terra informática? Ele era ministro da cultura do Brasil, dizendo isso para o próprio. Então, até tem gente que discutiu, eu discuti isso muito em várias instâncias. Até porque esse tabu sexual, a internet vai virar algo dele. Parte desse. Hã? Parte desse. Parte do tabu virou o quê? Não, a internet constrói. Qual é a parte que não for essa questão? Você reproduz na internet ainda o comportamento de gênero que você vê. Sim, mas você entra numa sala de bate-papo, você pode entrar numa sala de zoofilia e entender o que se passa na cabeça das pessoas ou na fantasia delas. Isso não existia. Isso não existia. Eu vivi atrás do primeiro, falando lá dos outros, eu vou pegar um extremo aí. Tem uma coisa mais leve. É isso. Pessoal, vamos dar uma amarrada aqui, porque já deu a hora. Só queria colocar mais dois pontos sem desenvolvê-los, só para não deixar passar. Um que puxou aqui, que foi o negócio do acesso, que ainda é uma questão, a gente não pode se deixar ela de lado mais, tem que dar como resolvido. E aí, no caso do Uber, tem o PNBL, que é o Plano Nacional de Banda Larga, tem a lenda do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Sistemas de Telecomunicações, que é um pedacinho da conta de telefone, todo mundo que vai para isso lá, que teoricamente tem trilhões de reais lá, que... A lenda, né? Claro, você sabe bem disso. Mas no documento a gente não mostrou todos os pontos, eu acho que a gente podia passar para ver se então, são aqueles pontos mesmo. Vou botar isso lá. Eu acabei de colocar ali, olha em cima, fuxa. Ah, pronto. E o último ponto que tem também é o ponto da inovação tecnológica dentro do governo. Pronto, que é uma, bom, já deu tempo para te falar, mas é uma coisa crucial e que a gente está com possibilidades interessantes agora de experimentar. Até aí a gente continuou? Só um problema aí? Não, acho que não, não vai dar. Já apresentou ali, ó, gente. Está todo mundo falando, a gente tentou colocar em tópicos para saber dessa atualização da agenda ali. Eu acho que já deu uma lida naquilo, para ver se é isso, se a gente sente falta. Tá, eu vou ler então aqui em voz alta. Participação social e governança digital. A ideia da internet, né, dos meios digitais como uma democracia real. A questão da capacitação digital, não sei bem da jogada aqui. Banda larga e política de acesso, vou botar aqui o PNBL. Marcos legais, a regulamentação do marco civil da internet, neutralidade da rede, coloquei em vermelho, que é um ponto principal. A questão da democracia do meio de comunicação, que isso por si só não é um marco legal, mas a regulação econômica do meio de comunicação é um tema que, teoricamente, o governo quer puxar e a gente tem que estar junto nessa história. A lei de direitos autorais, uma disputa narrativa sobre um horizonte mais amplo disso mesmo, começar a uma... Acho que deu um mais morno nessa discussão nos últimos tempos. Redes e plataformas livres de comunicação, ou seja, alternativas, e o papel do Estado nisso para ter espaços realmente livres e públicos de comunicação na internet. Protocolos abertos, está um pouco explicado aqui, mas foi o que a gente conversou. Só antes de baixar aí, eu tiraria o nome do governo. População do mesmo de comunicação. Eu vou botar aqui porque é o que. Tem só rede ali, tá? Tá. Sim. Boa, como é? Regulação. Eu até comecei com plataformas que tem dentro de rede também, porque eu acho que rede tudo dia. Protocolos abertos, aí a gente está falando de várias coisas, mas um pouco daquilo que eu falei do apocalipse, do nosso cérebro estar dominado por empresas. E governo aberto tem a ver com transparência. Software livre, laboratórios hackers, incentivar a experimentação livre, inovações tecnológicas no governo, disputa de narrativa sobre a natureza e as práticas da internet, o que que é o revolucionário da internet, vamos retomar isso e como é que as nossas práticas têm que refletir isso e não alimentar dentro da internet um modelo ultrapassado de comunicação e como a gente usa a internet. E aí passa por ferramentas, não tem jeito, passa por práticas. O papel do Estado na criação de espaços abertos e no fomento de redes públicas. Eu acho que isso podia até não ter isso no DOI, sabe? Ok. Laboratório de experimentação. Está lá em cima. Está lá em cima. Privacidade versus transparência. Aí tem uma proposta de plano de ação para você, Mari, que botou? É, hoje que a gente pode. Enfim, pensando como que a gente pode articular essa agenda, né? Que a minha ideia é a gente conseguir eleitar o F5, o que seria a agenda da cultura digital e aí políticas digitais, né, agora? E aí, em relação a como articular aquilo, para mim a gente tem uma série de coisas, né? E aí a proposta para a gente pensar. Realização do encontro rápido do governo federal, falando que enfim, estou aqui com o governo, né, pensando nisso. É, realização com participação da sociedade civil, tá? Sempre isso. Pesquisa está no rede. Reuniões regulares de um GT, que aí eu acho que tem esse GT já, né, Léo? Mas o GT rápido do governo federal com participação da sociedade civil, pensando sempre está no rede, reforço isso. Aí, enfim, campanha pró-modalidade de rede, entendendo que no marco civil, o retrofascismo não pode ter esse ponto específico. E aí, realização de maratonas hackers e fomentos a laboratórios de inovação em múltiplas instâncias. Eu acho que a gente tem que pensar o que mais fazer, sabe? Encontrou o hacker do governo federal. Não, eu pensando nisso, porque assim, eu acho que tem que ter um do governo federal. Independente. Porque eu falei com o governo, gente. Eu só vim com o governo, na real. É, não, estou perguntando exatamente como que o governo... Mas eu acho que os também, entendeu? Mas assim, estou perguntando para entender. É. Desculpa, eu não entendi. Tá, a gente começou um grupo dentro do governo para pensar essas questões que a gente está discutindo aqui, mas também de um ponto de vista bem prático, que é da inovação tecnológica dentro do governo. Como que a gente consegue assimilar essas coisas? Porque a gente está falando disso, enquanto isso o governo está pagando 10 milhões de licença o Windows em vez de investir num negócio para você. E isso está amarrado de um jeito que é muito difícil quebrar. Inclusive na cabeça do próprio gestor, que na hora que pensa isso, nossa, precisamos inovar, participação, transparência, então o cara até assimilou o discurso, mas na hora de executar, vem uma empresa lá e fala, não, tá aqui, não tem envolvimento, como é que você vai fomentar o desenvolvimento de software livre, não tem como é que os modelos legais, como você conseguir no governo contratar desenvolvimento de software livre, como que rolou o papo ontem ali. Né? Então tem, por exemplo, no governo tem no MRE o pessoal lançando uma licitação de contratação de desenvolvimento de software num modelo completamente diferente do atual, colocando um monte de questões inovadoras. A gente está no Ministério da Cultura também, não renovamos um contrato que a gente tinha que venceu uma fábrica de software para começar um processo de desenvolvimento distribuído. A gente tem na presidência um participa lá que também está pensando em questão decidida. Então, como fazer um bloco, criar uma massa crítica ali dentro do governo para trazer tanto essas discussões mais políticas quanto algumas práticas de como trazer essa inovação? Porque é aquilo que eu falo, assim, o conceito, a política tem que estar junto com uma ferramenta, com uma implementação que seja coerente, senão a coisa se desmonta. E é o que aconteceu no Ministério da Cultura, por exemplo, nos últimos anos. Então esse grupo está se formando uma primeira reunião anteontem. A gente está usando a princípio um nome de Agenda Digital, que Agenda Digital é o nome de um programa na Argentina, semelhante com essa ideia, e também na União Europeia. Então a gente está querendo reforçar, a princípio, usar esse nome de agenda digital e vamos, né, ver como evolui, trazer essas pautas, começar uma discussão e começar a agregar pessoas para ganhar corpo. E ao mesmo tempo, além do corpo, já tem o FIS que não está ali, por exemplo, que é o encontro que a sociedade civil faz, que a gente pode potencializar em mais outros, né? Todo esse percurso que pode ser potencializado ao longo desse ciclo. Mapear eventos como o FISC para. E assim, gente, são propostas que a gente pode agregar 10 outras aí. É, eu tenho uma lista aqui de propostas específicas do Mink, acho que não vale ficar jogando. É, bem, gente, bom dia, né? Eu cheguei hoje aqui, infelizmente. Eu acho que já conheço a Maurinha por inteiro. Eu sou o Adriano Passos, né? Do Instituto Mutirão. É, infelizmente, não consegui acompanhar aqui no encontro ontem. É, só uma observação que eu queria complementar, se me permitir, mais uma questão que o Paulo comentou, que eu acho que é de extrema importância quando ele fala da palavra autonomia, né? É, proporcionar essa garota da juventude conhecer todas essas questões em qual a gente está comentando aqui, se apropriarem das tecnologias para a construção e do conhecimento por aí vai. É, e eu fico muito feliz quando vejo essa aproximação recente, mais forte, de Ministério da Cultura e Ministério da Educação, porque eu acho que é um grande aliado, né? A gente precisa de novos aliados para estar difundindo todo esse debate que a gente está fazendo aqui, né? E aí, embora tenha toda essa quebra de paradigma, dentro do ambiente escolar, a gente ainda vive um modelo, embora as tecnologias estejam lá presentes em alguma boa parte, um modelo no qual o ensino-aprendizagem que o professor, o educador pratica, ainda é um modelo mais histórico, né? Centrado em professores que têm conhecimento, no qual transmite para o aluno de forma vertical, né? Então, eu vejo que a gente ter parceiros, como por exemplo, aliados, os educadores, para estar difundindo isso dentro do ambiente escolar e mudando o espaço aqui, no ambiente escolar também é interessante. Não sei se vocês conhecem ou alguém faz parte, mas o Ministério da Educação tem um curso de especialização em cultura digital, que ele oferece para professores de escola pública. E aí, faz pouco tempo que começou essa especialização, acho que era no final de 2013, começou em 2014, que é a especialização de um ano e meio. Então, acho interessante, se alguém conhece ou tem esse contato lá, a gente dá entrar em contato, tentar fazer esse vídeo, porque eu acho que ali tem um grande aliado para ajudar a gente na discussão. Manda essa informação para mim, sabia disso, não? Você sabia? Como é especialização em cultura digital? Na educação. Para professores, né? Para professores de escola. Para cultura digital? É online? Não, é presencial. Se for assim, primeiro ano que eles tiveram, agora não tem BH. Mas tem que dar uma especialização para a saúde. A sua especialização para a saúde. E a gente vai fazer isso também. Você tem um link disso, né? Ó, tô colocando as coisas ali, ó, gente. O Vini trocou diálogo, eu coloquei lá, vamos ver se ficou vendo, Vini. Diálogos com players. Encontro hacker, base, reunião. Facebook, Google, etc. Notificação do Facebook, né? Já. Aí o Cláudio propôs um comentário sobre o processo de retomada das políticas digitais. Aí eu coloquei outro. Mapear eventos como FISB para a construção de um percurso para fortalecer as discussões e articulações sobre políticas digitais. Você está pensando, né? Tem várias coisas concretas dentro do Mink lá que a gente pode pensar depois, né? Coisas menorzinhas e mais. E mais, gente. Já encaminhamento aí, né? Já. Está faltando trabalho para você. E aí, pessoal? Eu já tenho uma pasta do Google Docs com tudo, né? Do Tem. Esse documento, inclusive, já está lá. Não, esse documento está fazendo. O Léo tem outro. O Léo tem outro. Ah, que legal, hein, Léo? Ah, eu sabia que tinha. Obrigado, hein, Léo? bit.ly já terá acesso aí, até abaixo. É, eu tô tentando fazer pra lá mesmo. Vamos falar vídeo. Gerenciador de arquivos livre. Pô, eu tentei abrir um PowerPad aqui, não foi. Ó, escreve. Vídeo. PYD. É, tem essa pasta de gabus. Tem link a da relatoria coletiva? É. Tem no Instituto de Leão, ali no as fotos, tem um link ali. Se vocês mandaram do site, ali na página. Sabe uma coisa que eu me pergunto muito? O quê? Se tiver várias iniciativas do próprio governo tentando fazer sistemas que as pessoas interagem, a concorrência é muito desleal com os grandes. Facebook, Google, né? E eu lá na secretaria, eu tipo, botei as mãos e falei, vou colocar as coisas na agenda do Google, vou colocar tudo o serviço do Google que eu puder. Para uma molecada da Facebook ter acesso. E de repente, com esse evento aqui, eu cheguei a essa conclusão que o serviço unido a gente consegue fazer a plataforma do nível federal e criar uma concorrência aí. Só que essa é exatamente essa discussão. A gente vai conseguir ter você efetivo, vai ter eficiência em cada programa que a gente vai. Em curto prazo, entendeu? Não, eu acho que a gente tem que usar essas redes. Eu acho que a gente tem que usar elas ao máximo. Mas a gente não pode ficar refém delas, né? Dependente. É, tem. Seria tipo o Google Docs, né? É, tipo um Drive, um Dropbox. Só que ele é. Deixa eu perguntar. Como é teu nome? Yuri. O Yuri, ó. Você está falando uma coisa curiosa. Nós, em 2004, inventamos. Fizemos o Facebook, um hotel na fila, fizemos o YouTube, chamava-se Studio Vivo. E o Conversei, que era uma tentativa ali lá para trás. Mas eu estou com o Léo completamente nessa questão. Nós temos que usar essa. É ridículo. É, pela mesma razão que usamos o telefone. Você não fala do telefone, ah, não vou usar o telefone porque isso, porque sei lá o quê, ou não vou usar transporte público porque isso, porque aquilo. Usar as coisas que existem aí e sobretudo porque tem uma quantidade enorme de pessoas que você chega nela, inclusive as pessoas que estão, as quais se quer conscientizar sobre as limitações do Facebook. Facebook é um avanço. E ao mesmo tempo uma tentativa de perpetuar um modelão, tudo bem, isso tudo existe, mas é um avanço em relação ao sistema de comunicação de massa. Tem que ser usado, eu não tentaria inventar a roda, não. É, é que a gente estava falando ontem do Moraes, por exemplo, que é uma plataforma já super completa, assim, tem TED, tem blog, tem grupos, chat, agenda, só que ele é uma plataforma sustentada só pela comunidade que está passando por algumas atividades. Está cheio de Facebook foram inventados que não deram certo. Cheio de reunião deles para dar certo. Mas é isso, em vez de criar uma coisa, procurar essas iniciativas que já começaram a tentar fortalecer. Ah, tem o diáspora, né? Tem que usar. Lá no Ministério a discussão está sendo essa. A gente tem perfil no Facebook, tem perfil no Facebook, tem perfil no Twitter, tem perfil no Twitter. Agora, tem perfil no diáspora também, tem que fomentar. Tem que dar. Diáspora, por exemplo, eu agora, eu perdi meu perfil de diáspora porque eu tinha que juntar dados e ele caiu e eu não consegui ficar no caso. Então, eu também acho que estou nessa. Eu pedi uma ajuda ali com o pessoal. Eu vi. Enfim, essa dificuldade ainda a gente tem um projeto de fazer uma rede para fazer aquilo de Fortaleza, né? E aí eu pensei em fazer o mais simplificado possível. A gente tem três curvas. Então tem o curva da Barra do Ceará, que é o extremo da cidade, e o sul que é o outro. Como é que eu faço para dialogar com o cara que joga basquete na barra, dialogar com o cara que joga basquete no Rio do Sul, eles se conectarem de alguma maneira? Debater, se desenvolver naquele extremo. Então, a gente está tentando desenvolver de uma maneira bem simples, mais compartilhamento de fotos e de mensagem direta. E se quiser, a gente pode formar uma experiência que a gente possa fazer isso com um observatório. A gente precisa construir um observatório para unir esses coletivos que a gente passou assim, por WordPress, link de fórum, vamos para a diáspora, não vamos para o WordPress. A gente passou por muitas possibilidades e horas da discussão. Se quiser, a gente pode passar por isso. Melhor de todos é vir. Ok, gente, o Léo, na parte da educação, é pretensioso falar de educação, de alfabetização digital, capacitação e alfabetização digital. Essa palavra alfabetização é muito negativa por conta dos processos no país. Se você usar letramento, letramento é melhor. Porque a pessoa já é alfabetizada, ela vai entrar na linguagem digital. Beleza? Alfabetização traz um não alfabetizado. A alimentação, né? Porque letramento, logicamente. É letramento melhor? Não, letramento não é orientação, né? Seria orientação. Não, só uma coisa. Tipo, a pessoa tem que aprender a dialogar com o código, entendeu? Se você construir código. Ah, aí não sai interface, a outra interface e pronto. Capacidade. Não, né? Eu acho que nem dá pra se eu quiser funcionar, não, porque eu não sei assim. Eu tenho uma opção. É, uma opção. Nem eu tenho uma opção. Se colocar, tipo, a gente pensa em que eu vou alfabetizar, barra, alfabetização, barra, letramento. Uma curiosidade sobre os. Eu vi uma conversa ali no chat sobre os. Eu não sei se é o Google ou o Debian italiano. Como é que está funcionando as máquinas que estão operando? É, mas é só uma customizaçãozinha para ele funcionar na rede lá dentro do Mint, para acessar a impressora, acessar o e-mail, acessar as coisas. Não é nada demais. Mais visual mesmo e é outras. É, mais para ele se integrar na rede corporativa do Ministério, que é toda Windows, para acessar as pastas compartilhadas. Sim. Pra... E isso vai disponível ou fazer um trabalho extra vida? Vou perguntar pro Diego, mas assim, é o que eu te falei, não tem nenhum sentido. É um Debian normal, mas já configurado para acessar a impressora lá. Você tem que ter um case, né, para apresentar em algum momento. Fala, por exemplo, vai em algum momento de produção no pode ser. Ô, Léo, como é que eu quero falar isso? A organização barra letramento de código, entendeu? É, o que ela está querendo falar é ensinar. Se joga na rede. É, não, é com ela se joga na rede, porque ela tem programação. É porque enquanto tu tiver essa interface, tu tá sujeito a alguém. Então, na minha visão, isso aí entra aquilo que eu estava falando, uma cultura de o que é a internet, por que ela tem que ser desse jeito, a mudança paradigmática do negócio. É isso. Educação digital, letramento. Educação, acho que a educação ela passa desde aprender, a gente desenvolver corpos até aprender a usar também. Quem dá passa a ajudar para nem começar. Aí, quer saber. Aqui, dá uma pensão para letramento de bode. É, na academia normalmente eles utilizam letramento em geral, né? Oi? Na academia normalmente eles utilizam letramento na sociedade. Letramento de bode. Ah, não tem isso. É, aqui é justamente alfabetizado. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Tem que ser alfabetizado, por exemplo, em inglês.